cada dia. Tem mais gente ouvindo e curtindo. Pra quem gosta de música. Estamos iniciando mais um programa Boteco da Sofrência. A partir de agora, só sucesso com ele, estourado demais, o dono do bar. Aumente o rádio e sinta a diferença.